palavras de esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, são 11h26 nesta sexta-feira, o primeiro dia do mês de março. Iniciamos mais tarde do que o habitual o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, por motivo de reportagem no exterior, um motivo não muito agradável, mas iniciamos então agora este programa na Rádio Boa Nova e contamos com a participação do seu padre António Loureiro. Seu padre, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova para mais uma emissão das nossas Palavras de Esperança. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos então para podermos refletir sobre a liturgia do próximo domingo, mas começamos, como escutamos, com um pequeno atraso, por motivos, dizia, não muito agradáveis. Exatamente, então, e já agora também transmitimos daqui alguma esperança a um casal que há instantes se viu numa situação de um incêndio na sua casa, é um casal com três filhos que nesta altura ficou desalojado, mas que vai ser alojado por familiares, mas de facto uma situação muito complicada para esta família que num instante perde assim aquele que é o seu bem mais essencial, que é a sua habitação, o teto para os seus filhos. Pronto, então a nossa solidariedade, vamos ver se também consegue algum apoio, alguma ajuda para poder refazer a vida. Às vezes acontecem estes acidentes, mas pronto, que a esperança depois também nos acompanhe e a esperança que se traduz depois em ajudas que possam ser adequadas e corresponder aos bens que são necessários, não é? Isso mesmo, que a esperança anime esta família. Seu padre, nós estamos reunidos então para olharmos para o terceiro domingo da quaresma, o próximo domingo, dia 3 de março. Já vamos olhar para a liturgia, vamos aqui fazer também algumas considerações que, como já é hábito, olhamos e destacamos a remarcação do dia da unidade pastoral. Tem agora uma nova data, seu padre? Exatamente, com as eleições, houve aqui um certo adiamentos progressivos. Foi a festa do queijo, depois é a festa dos bombeiros, tinha também o seu dia de aniversário, então houve aqui umas mudanças. Então a festa dos bombeiros coincide, ou passou a coincidir com o dia da unidade pastoral, então entendemos que era melhor remarcar para não termos aqui. É bom que também nos respeitemos mutuamente, não é? Quando há uma festa significativa para a comunidade, pois que não façamos duas coisas ao mesmo tempo, porque as pessoas são as mesmas, e possibilitar que nos possamos envolver todos conjuntamente. Então decidimos remarcar a festa do dia da unidade pastoral e dedicada a São João Paulo II para o primeiro domingo de maio, que é o dia 5 de maio, que será também o dia da mãe, e teremos a oportunidade então de ter uma celebração assim apropriada. Dada esta mudança, entendemos também fazer algo um bocadinho diferente, então será a celebração da Eucaristia no Parque dos Marmelos, e depois a possibilidade também temos aí um momento de encontro e de partilha e de festa e de almoço partilhado, talvez um bocadinho diferente do modelo tradicional, mas iremos também poder fazer assim algo diferente, já que se marcou o dia, remarcou o dia. Então será a festa da Unidade Pastoral e da Associação São João Paulo II, uhum, no dia 5 de maio, no Parque dos Marmelos. Teremos a celebração e depois um almoço partilhado. Portanto, mas não haverá a habitual procissão aqui. E não teremos aqui exatamente. Não haverá. Não haverá. Uhum. Será só. Portanto, este ano, portanto, esta remarcação que acontece só neste ano devido a estas alterações. Devido à coincidência, não é? Das alterações que houve, os bombeiros deslocaram a sua festa para este dia, então para não coincidirmos, fazemos assim. Uhum. Porque habitualmente o dia da unidade pastoral acontece no designado domingo da Pascuela, não é? É, ou o domingo de Divina Misericórdia, que foi uma festa. É o domingo a seguir à Páscoa, não é? Domingo a seguir à Páscoa, uma festa instituída por São João Paulo II, então possamos bem aproveitar essa festa, também morreu na véspera dessa festa, uhum, então escolhemos esse dia para o dia da unidade pastoral. Este ano, dadas estas circunstâncias, então fica adiado para o dia 5 de maio, e esperemos também que a comunidade possa participar. Será um tempo de calor, esperemos que esteja bom tempo, não é? Exatamente. Então ali o Parque dos Mornelos oferece condições até de sombra muito agradáveis. Então vamos ver. Ainda temos que falar também com a Câmara, que ainda não. Isto foi decisões assim muito recentes. Então teremos também pedir que nos cedam espaços. Esperemos que possa ser conseguido e ter assim um espaço, uma festa em tempo diferente e também um bocadinho diferente. Muito bem. Seu Padre, estamos em plena quaresma, com celebrações desta situação de que vive a Igreja nesta altura. Destacamos 24 horas pelo Senhor. A adoração continua no Seixo da Beira, dia 8 às 19 horas. Sim, realmente a quaresma tem habitualmente algumas iniciativas que são próprias e várias iniciativas sempre. Uhum. Então aqui temos algumas. A primeira será essa, então no dia 8, com início às 19 horas, aquilo que chama 24 horas de adoração ao Santíssimo com o Senhor. Uhum. Então convidamos também não só as pessoas do Seixo da Beira, que é onde se vai realizar, mas também das outras paróquias, a poderem participar, estar um pouquinho na igreja, adorando ao Senhor. É uma oração que se propõe também como tempo de meditação, de reflexão, de adoração, de oração mais aprofundada ante o Senhor. Então convido, sexta-feira, no dia 8 e depois no dia 9, com início às 19 horas. Uhum. Portanto, e trata-se mesmo de uma oração, de uma adoração que dura 24 horas. Exatamente. Ou seja, o que se pretende é que haja sempre pessoas presentes durante essas 24 nestas 24 horas, horas e que nunca o Santíssimo esteja exatamente sozinho. É isso mesmo. Portanto, é uma iniciativa então que vai acontecer no Seixo da Beira. Exatamente. Seu Padre, também está prevista uma via sacra. Exatamente, a via sacra, que é a oração típica da quaresma, que se propõe na quaresma. Então convidamos também que nas nossas paróquias haja a oração da via sacra, mas iremos ter também com a participação da catequese, via sacra com as crianças da catequese no dia 15, que é uma sexta-feira, portanto, e convidamos todas as crianças da catequese a participar. Isto será a nível paroquial, teremos aqui em Oliveira, mas também noutras paróquias. Então convido também para que, quando receberem convite, as famílias possam participar com os filhos nesta oração da via sacra, que é no fundo meditar no caminho da paixão do Senhor, e que é propício neste tempo de quaresma, pois meditar naquilo que aconteceu com Cristo na sua paixão e também ver como aí está a nossa vida e a vida do mundo atual, e os sofrimentos do mundo estão aí na paixão do Senhor. Então é o momento também de introduzir as crianças e as famílias, mas as crianças da catequese, para que se vão familiarizando com esta oração e façam também a reflexão sobre os sofrimentos do mundo que Cristo assumiu na sua paixão. Muito bem, seu Padre, também o tempo de quaresma é propício às confissões, não é? Pelo menos recordo-me de quando era miúda, ter para mim que pelo menos na altura da quaresma me deveria confessar. Exatamente, é o que a Igreja aconselha, confessar-se ao menos uma vez por ano. Uma vez por ano. E comungar na ocasião da Páscoa, não é? Uhum. Então também o tempo da quaresma, tempo para que todos somos convidados à reconciliação, portanto, à confissão. No fundo, o que é confissão? É dar-me conta que Deus é bom, que Deus é grande, que Deus é Pai, e que eu nem sempre vivo no amor de Deus como devia, nem sempre vivo como seu filho. A minha vida muitas vezes tem desordens, ou segue por um caminho de onde Deus não está presente. Então a confissão é voltar à casa do Pai, a receber o abraço do Pai que me convida, e também é a oportunidade de mudar coisas que não estão bem. E é um gesto de humildade, não é? Exatamente, gesto de humildade, mas ao mesmo tempo de auto-reconhecimento que necessito de mudança, de algo de mudar. Mudar comportamentos que estão errados, que às vezes temos comportamentos errados, é que nos habituamos, e depois vamos sempre repetindo. Ou também, outra coisa muito importante, que é o pecado de omissão. Uhum. Que talvez seja dos pecados mais graves, que a gente às vezes considera como se não fosse nada. A omissão é o bem que eu devia fazer e não fiz. Aliás, no Evangelho de São Mateus põe isso como o juízo final será esse. Dizer, no fundo, eu sou chamado a fazer o bem e não faço. Então, arrepender-me e dizer, então, vou dar-me conta que sou chamado a amar o próximo, a colaborar. A minha vida não é só para mim, é também para os outros. E às vezes o ritmo da vida leva-nos a sermos realmente demasiado egocêntricos. E além disso, como temos o chamamento a ser para os outros, a viver no amor, e o amor é ser de mim para o outro, então poder também dar-me conta e fazer um caminho de conversão. E como dizia, além disso também, ver se a vida está realmente nos caminhos do amor ou se estamos necessitados de introduzir novas orientações. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu não tenho pecado nenhum. E no entanto, ando triste, não me dou com os outros, não crio dinamismos de fraternidade, de relação de bondade, o amor não existe, na minha vida não existe amor, mas não tenho pecado. Pois. Eu diria, se na minha vida não existe amor, é porque eu estou em pecado. Uhum. E isso é o pecado, é viver sem amor. E Deus oferece-nos é o seu amor como força de bem para todos nós. Por isso, quando eu digo não tenho pecado, é que eu nem sequer me dei conta de como vivo, nem fiz nenhum exame de consciência. E vivo tão centrado em mim que não me dou conta do que está à minha volta, nem da missão que Deus me confia para melhorar o mundo e para ajudar os outros. As pessoas deixam-se cair nas rotinas, exatamente, não é? Exatamente. E naqueles hábitos diários que nem se apercebem do que está a fazer falta. Uma boa convisão é como o Zaqueu, não é? Estava bem, tudo bem, de repente encontrou-se com Jesus e disse, ei, a minha vida afinal anda meio perdida, o que é que eu devo fazer? E então arrependeu-se e mudou de vida. Portanto, uma boa confissão é justamente para que eu também tenha espaço para me dar conta que Deus me ama e que posso estar mais perto dele, e estando mais perto dele, escutando a sua palavra, posso também ajudar mais os irmãos. Então convido também para que depois em cada paróquia será proposto as confissões, ou também santuários de confissões, digamos assim, quando se vai a Coimbra, a Igreja de Santa Cruz, tem sempre alguém a confessar. Quando se vai em Fátima, local também de confissões. Então aproveitar esses momentos para podermos também reconciliar. Talvez alguma resistência das pessoas se abrirem, não é? Ao sacerdote que habitualmente que conhecem e que celebra a missa, não é? Se calhar às vezes há alguma resistência, mas as pessoas têm que perceber que quem está ali, ainda que sejam seus padres, mas é Deus que está presente. Exatamente, a gente tem resistência a falar com o padre, mas já não tem resistência a falar com o psicólogo. Pois. Ou com o amigo, ou com... Portanto, no fundo, o padre pretende representar a voz de misericórdia de Deus e também dar um conselho. O padre também pode aconselhar, que desde a visão do amor de Deus, pode também ajudar a iluminar o caminho da pessoa quando está em um caminho no sofrimento, na dificuldade. Alguma forma de desviado, não é? Exatamente. Ou simplesmente também no sofrimento e na angústia. Quer dizer, quando a pessoa vive na aflição, então o padre pode ser bom conselheiro ou não, mas normalmente, tendo a visão do amor de Deus e escutando a realidade do sofrimento, o caminho da pessoa que às vezes não está no caminho do amor, pode dizer, olha, mas isso no caminho se calhar não é correto, Deus tem outra proposta para si. Isso ajuda. O desabafar com o psicólogo também é importante, mas agora substituiu-se muito, só que é que o psicólogo escuta, pode até dizer alguma coisa, mas não tem o poder de perdoar. E o único que perdoa é Deus. Deus é que perdoa. E o perdão é a reconciliação interior, a vida nova. É graça que nos transforma. Portanto, às vezes, temos a possibilidade de ter algo como que um bom tesouro, uma coisa boa, e que depois relativizamos, desconsideramos, e o que resulta é que ficamos na míngua, ficamos sem esse dom, e vamos à procura e tal, e depois acabamos também por não encontrar. Então, também, o convite para que se possa agora confessar. Ah, vem-me confessar e digo duas outras coisas para o padre ficar satisfeito. Foi. Não, a confissão será eu dar-me conta do que realmente em mim está em carência, em falta. E admitir que tem estado errado, não é? Exatamente, e também dar-me conta. Uma assunção de culpa de situações que exatamente ocorrem, não é? Se eu ofendi o outro, tenho que dar-me conta. Mas o outro também me ofendeu. Também, mas eu também ofendi. Eu também não disse a verdade. Eu faltei o amor, eu omiti ajuda, eu omiti... Pronto, na minha relação com Deus também, que vemos nas leituras de hoje, quer dizer, Deus para mim é o Deus das aflições, não é o Deus Pai de bondade. Então tudo isso me leva a que a minha vida seja carente de amor, de alegria, diria de felicidade, porque Deus existe para ajudar-nos a sermos mais felizes, apesar dos sofrimentos deste mundo. Seu Padre, e a Jornada Mundial da Juventude deixou assim uns resquícios muito positivos. Vai acontecer um encontro de famílias também no âmbito de todo este trabalho que foi desenvolvido. Exatamente, é uma proposta da Pastoral Familiar de Susana e que nós aqui também, a equipa da Pastoral Familiar da Unidade Pastoral, juntamente com o Cotxolita, que aqui nos ajudou a mobilizar bastante. Então a proposta é uma oração, um encontro com as famílias de acolhimento e com os voluntários. Então iremos ter neste próximo sábado, no dia 2, aqui uma oração, Ser Luz, que realizou justamente a Pastoral da Família com a equipa do Código Solitá, e vamos ter um momento de reencontro e de oração à procura dessa luz que nos pode iluminar e nos pode transformar. Depois, em abril, esperemos ter outro momento de encontro. Portanto, no fundo, é aproveitar todo este dinamismo que se gerou com a Jornada Mundial da Juventude e fazermos também um caminho à procura de Deus, de louvor do Senhor, de abrir o nosso coração para a bondade e a misericórdia de Deus. Onde é que vai ser este encontro? Vai ser no Centro Catequético. Muito bem. Possivelmente será de oração, mas pronto, também não é só na igreja que se reza. Claro. Então, claro. Temos aí um ambiente também propício e convidamos todos aqueles que. Exatamente, é? E todos aqueles que foram famílias de acolhimento, que foram voluntários, que possam também associar-se a esta oração. Penso que já temos um número. Não se verificou uma dispersão destas pessoas? Continuam ligadas? Sim, através destes eventos, destes Sim. momentos de ligação, de vez em quando, e porque ficou um ar bom, então é bom também aproveitar, e justamente estes momentos é para isso. Para dar força, há pessoas que participam mais na vida da igreja, outros participam menos, mas é um momento em que queremos todos juntos poder louvar o Senhor e descobrir que é bom estar com Deus. Quem esteve na missa do domingo passado, que era a transformação, São Pedro dizia como é bom estarmos aqui, como é bom estarmos juntos com Deus. Então é isso também que pretendemos celebrar nesta oração, um reencontro, mas na presença do Senhor, com um momento de oração, então esperemos que seja animoso. Então é Pastoral da Família e é o dinamismo Código Solitá da Jornada Mundial da Juventude que conjuntamente organizam este momento de oração. Seu Padre, e a participação cívica é importante para todos e também para os cristãos? Exatamente, estamos aqui com eleições, não é? Eleições à vista, andamos todos um bocadinho agitados, uns pensam de uma maneira, outros pensam de outra. Eu diria que politicamente o cristão é livre, tem o seu pensamento. A visão das eleições, penso que é ajudar a construir uma sociedade melhor através de pessoas que nos governam, que orientam o nosso destino. É verdade que nas campanhas todos dizem que são melhores que os outros, que é tudo bem. Pronto, agora nós temos é que ver desde a nossa consciência como cidadãos e depois, portanto, eu penso que é bom também que o cristão seja ativo na sociedade, também na vida política, na participação das eleições, e cada um fará segundo a sua consciência. Portanto, nesta coisa, há quem queira votar em consciência e também há quem não queira votar, há quem pense que é melhor este partido e outro pensa liberdade, mas é bom que o cristão faça em consciência, exatamente, não? E que o cristão seja ativo na sociedade, não se demita de ser sociedade, porque o ser cristão é para a vida, é também para a polis, para a cidade, para a sociedade. Pronto, também não temos aquela parte ideológica, então se eu sou cristão tenho que votar no candidato que é cristão. Não, neste caso eu diria que temos que votar naquilo que melhor pode gerir os destinos do país e também com os princípios que a pessoa entenda que são os mais justos, os mais equitativos, o que mais ou o que melhor possam representar este princípio do bem comum que também a Igreja e Cristo quer, não é? E que é o bem de todos. E muitas vezes o bem, o interesse privado, o interesse de grupo prevalece sobre o bem comum. Então cada um na sua liberdade, na sua consciência. Já tomou a sua decisão, seu padre? Sim, talvez. Eu também tenho a minha, claro, a minha visão. Claro. Uns de uma maneira, outros de outra. Os pais votam todos a mesma. Não, cada um vota como entende. Não é? Mas é bom que nos vamos crescendo. Eu também tenho seguido um pouquinho. Sim, é importante que se sigam os debates. Agora este vamos período de campanha, para as pessoas estarem devidamente esclarecidas. Exatamente. Não é só porque um é mais bonito que o outro. Exatamente. Agora também posso dizer que a gente sente o desencanto daqueles que prometem e não fazem, daqueles que dizem e depois as coisas são todas ao contrário, né? O Serviço Nacional de Saúde, tão importante, e todo mundo defende de uma maneira, defendendo outra, mas, por exemplo, a realidade que eu tive nesses dias, uma reunião lá em casa, diziam que em ao redor do hospital não há médicos todos os dias no Centro de Saúde. Há dias em que não há médico no Centro de Saúde. Ah, isto é um problema. Como é que se resolve isto? Pois então, os políticos que não têm as suas visões, mas isto é um problema que afeta a vida da comunidade, a ver qual é a melhor solução. Então cada um terá que ver não é, que caminhos, mas que há problemas para resolver. Por isso é que eu digo e sinto que é muito importante a participação cívica também dos cristãos, não deixem só para os outros. Exatamente. Todos somos a cidadania. Mas não vale reclamar, não é? Se teve qualquer tipo de participação numa situação destas, das eleições legislativas. O voto de protesto também pode ser, olha, não participo, isto é tudo um caos, também não vou. Se eu faço isso, porque entendo que é isso, também é posição. Eu, para mim, como penso que todas as posições são possíveis, não é? Mas é importante é que cada um sinta que também é ativo e corresponsável na sociedade. Agora penso que, efetivamente, como se queremos governar durante 4 anos ou queremos um futuro, eu penso que temos que ser também um pouquinho mais ativos e proativos e arriscar um pouquinho. A gente às vezes, é o que eu digo, a gente às vezes pensa uma coisa e depois a prática vem outra coisa, tudo ao contrário. Mas pronto, olha, é a vida social que é assim, não é a perfeição, mas é a possibilidade que temos, e oxalá das eleições depois possa resultar um Portugal governável e governantes com ponderação e com qualidade para desempenharem fielmente a sua missão em bem de todos e em bem de Portugal. Para servirem as populações, não é, Sr. Padre? Sr. Padre, ainda antes de olharmos para a liturgia, falamos da deriva ideológica da Europa. Exatamente, olha, é uma notícia que eu penso que é um bocadinho difícil, não é? E que tem a ver com o aborto. O aborto sempre foi tido como algo não bom, como algo que é um remédio para um problema, mas algo não bom, porque é retirar a vida a um ser que já vivia. Portanto, no fundo, é a morte de uma potencial criança que já está viva. Uma coisa é anticoncepção. Anticoncepção é evitar que haja a fecundação, que nasça uma criança. Isso é uma coisa. Outra coisa é, já está viva, já está a crescer, mas por algum motivo trunca-se essa vida, portanto renuncia-se essa vida. Portanto, mas isso sempre foi tido como um mal, como um remédio para algo, pronto, que a pessoa, ou a mulher, ou a família, ou quem for, entendeu que tinha ali um problema, uma dificuldade, uma mulher que pensava para assumir, e então o abortar como um remédio, mas como algo que não é em si, não é bom. Não é, não é bom porque há alguém ali, já uma vida nascente, ou podia vir a ser, eu, se o meu pai tivesse abortado, não estava aqui, não é? Porque já estava. Já. E agora aparece um critério diferente, que é: o aborto é um bem, ou seja, é um direito que, e a França, que foi a paladina também da liberdade e dos valores humanistas, então afirma-se agora a França como o primeiro país do mundo a introduzir o aborto como um direito constitucional, ou seja, que ninguém pode pôr em causa, ou seja, como um bem para a mulher e para... Pronto, é sempre difícil, a Igreja sempre viu o aborto como uma negatividade tão grande que até tinha como advertência a pena da excomunhão. Quer dizer, quem cometia aborto era uma falta tão grave que atacava um ser indefeso, não se podia defender, portanto tinha uma certa gravidade e era uma cuja confissão teria que ser até por pessoas autorizadas. Qualquer padre podia fazer a absolvição deste pecado. Neste momento, isto também o Papa já, o Bispo, concedeu que todos os padres possam. Mas a verdade é que também ninguém se confessa. Nem para a mente da pessoa já isso é pecado. Agora, a Constituição Francesa está prestes a aprovar, a declarar constitucional o aborto como um direito que ninguém pode pôr em causa. Quer dizer, já nem poderá haver objeção de consciência. O médico não tem a liberdade de dizer: não, mas isto eu entendo que é uma vida e eu pretendo não fazer isso. Portanto, até esse direito à objeção de consciência. Portanto, eu diria que isto é um humanismo tão humanista que perdeu a dimensão da equidade e do respeito. Eu respeito, porque se a pessoa quer abortar ou faz, entendo o que eu digo, é um remédio que entendo que é o mal, mas cada um faz. Na vida não é tudo bem, o bem é sempre difícil. Agora, afirmar isso... Na opinião da Igreja, Sr. Padre, o aborto em nenhuma circunstância? O aborto é sempre uma... É o que eu dizia, é sempre destruir uma vida. Pois tudo... Eu não gostaria de pôr assim o discurso, não é? Este é o princípio. Depois, se há uma criança que foi violada e entende que aquilo é um peso que transforma na vida e vai abortar, ou se há um feto que vem com defeito... O princípio universal, o geral, seria defender sempre a vida. Mas depois eu digo, mas depois a pessoa vai fazer. Eu também sei que tenho que amar sempre o meu filho, às vezes que não amo. E há vezes pais que abandonam os filhos e os males são muitos. Então depois eu diria que essa decisão pertence à consciência da pessoa, que depois terá que decidir. Mas agora o que se pretende é dizer que isto não há problema nenhum. Que não está mal para nenhum. Agora tu ficares com... Não, pronto, então olha, não sei, penso que é um bocadinho isto que dizia, deriva da Europa. ser o património de uma cultura boa, digamos assim, de uma cultura de liberdade, depois acaba por também, porque já existia o direito ao aborto, portanto, na lei, mas agora é constitucional, quer dizer, no fundo é que ninguém pode pôr em causa, é um direito, como há o direito à habitação, à alimentação, ou à saúde, ou poder opinar, ou ser livre na emissão da sua opinião. Agora tenho também dizer que assim, e se calhar contra isto já será criminalizado, não sei. Portanto, eu penso que é uma dificuldade. E depois o que é estranho é que é tanto os partidos de direita como da esquerda. Aliás, é a direita que propõe isto, que começou a propor isto. Portanto, eu diria que esta semana o assunto do aborto também veio à discussão da campanha política, a campanha eleitoral. Sim, também pareceu desoportuno. Não sei, mas oportuno, que estamos sempre a falar a mesma coisa. Sim, para pôr em causa é se houvesse um movimento, como por exemplo agora recentemente nos Estados Unidos, quer dizer, depois são as coisas contraditórias. Nos Estados Unidos agora houve também uma lei lá de um tribunal, ou de um Estado, em que era o problema dos embriões congelados. Uhum. O embrião congelado, portanto, que é também um problema, que é um ser humano, potencialmente, é um embrião humano, se for implantado, nasce uma vida. Então, o que é que se pode fazer com o embrião congelado? Pode destruir? E então, houve um tribunal, lá num Estado, que decidiu que é a vida humana que não se pode destruir. Que é preciso defender a vida humana não nascida. E então vivemos neste mundo de valores muito equívocos. Uns dizem que pode fazer o que quiser, outros dizem que a vida humana e que é um direito, que por ser homem e por sermos humanos temos que prevenir. Quer dizer, nós não podemos destruir um ninho de cegonhas, porque é um animal potencial, mas podemos destruir uma vida humana. Eu acho que aqui há um bocadinho de desequilíbrio também na valorização das coisas e no equilíbrio justo. Pronto, nós, como cristão, eu penso como o cristão deve aplicar os seus valores à sua vida e à sua comunidade. Eu não tenho que impor os meus valores à sociedade e dizer que é assim, e a lei deve dizer que é assim para dizer como eu penso. Não, a liberdade, cada um pode escolher. Agora é importante que os cristãos sintam e sejam diferentes. Que, aliás, o desenvolvimento do cristianismo foi isso. Já Tertuliano, ou Cátulo Diagoneto, logo no início dizia, enquanto que a sociedade, as crianças que são rejeitadas, olha, rejeitam-nos, os cristãos defendem a vida. Os cristãos não trocam o leito, são fiéis ao matrimónio. Esta é a opção. Agora, por se eu defendo que é a fidelidade ao matrimónio, digo que não pode haver divórcio? Não, cada um faça o que quiser. A lei civil é permissiva. Agora, os cristãos que defendam a sua opinião e que defendam aquilo que é coerente com a fé. O problema é que nós cristãos acabamos de pensar como o mundo, e penso que a grande dificuldade do cristianismo de hoje é que pensamos como o mundo, queremos ser como o mundo e perdemos aquilo que é o nosso valor específico, de que aliás as leituras nos irão falar e queremos refletir. Vamos então olhar para a liturgia, seu padre, deste domingo, a primeira leitura do livro do Êxodo. São-nos apresentados 10 mandamentos que continuam válidos. Exatamente, os mandamentos, os 10 mandamentos que a Igreja tem, vêm do Antigo Testamento, vêm de Moisés, como palavras de sabedoria que pretendiam ajudar o povo de Israel a viver a vida na fidelidade ao amor e na fidelidade a Deus. São palavras tão sábias que, através da história, se mantiveram e se mantêm com alguma adaptação. Portanto, se era o sábado o dia do culto, agora é o domingo. Mas o princípio, a Igreja sempre reconheceu nas palavras do Decálogo, nos 10 mandamentos, portanto, a sabedoria de Deus para o tempo presente. E então este texto é muito bonito e insiste muito no primeiro mandamento, nos mandamentos relativos a Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus. E depois diz, porque no tempo de Israel, cada país, cada família tinha o seu ídolo. O ídolo era uma imagem. O grande pecado de Israel foi construir um bezerro de ouro. E este é o teu Deus, te libertou. E não, aquele não. Então, o Deus não se representa. E aqui o texto diz, não farás para ti qualquer imagem esculpida, nem figura do que existe lá no alto dos céus ou cá embaixo na terra, nas águas ou debaixo da terra. Não farás. Deus é espírito. Não se pode representar. Portanto, esta palavra, muito forte, diz: o Deus não se representa numa imagem. Porque se tu te prostas ante uma imagem e dizes isto é o meu Deus, isso é um ídolo. Deus não é isso. Deus não é um bocado de pedra ou de madeira esculpida. Deus é espírito. Esta palavra mantém-se atual. Mantém-se muito atual. E de tal maneira que há grupos religiosos, né, que leem isto e dizem: ah, então não podemos ter Cristo na cruz, nem podemos ter imagens dos santos. Sim, há religiões que não aceitam imagens. Não é? O que é que aconteceu? Portanto, o Deus não se pode representar. O Deus eterno não se representa. Aconteceu foi que Cristo, o Filho de Deus, se fez homem. E fazendo-se homem, assumiu um corpo. E um corpo já se pode representar. Já se vê. Então o que a Igreja faz é dizer e afirmar que é o único Deus que é invisível, o Deus eterno que não se pode representar, mas, ao mesmo tempo, este Deus que se fez homem, que encarnou e nasceu da Virgem Maria, tornou-se um de nós. E então, tendo-se tornado um de nós, podemos recordá-lo através da sua imagem. Como uma mãe tem a imagem do seu, foto do seu filho e recorda o seu filho através da foto. Mas o seu filho não é foto. Uma coisa é a foto, outra coisa é o filho. E quando eu olho para a imagem de Nossa Senhora, ou a imagem de Cristo crucificado, ou do menino Jesus nascido em Belém, não estou a adorar aquela imagem. Aquela imagem recorda-me o Cristo que nasceu em Belém, que viveu no meio de nós e morreu na cruz. Mas no Deus é o que está no céu, não é o que está na imagem. Portanto, é bom que tenhamos, porque quando eu adoro uma imagem, eu não adoro imagem nenhuma. Isso seria idolatria. Eu adoro o Deus que esta imagem me representa. Como uma foto me representa a minha mãe, o meu pai, o meu amigo, a minha esposa, o meu irmão, o meu filho. Eu até posso beijar a foto. Já vi pessoas a beijar a foto. Mas estão a beijar a foto? Não, querem a beijar o filho. Portanto, é esta simbologia. É uma ligação. Exatamente. Fortalece a ligação, se calhar. Ora, não é? Mas o amor não vai para a foto, vai para o filho. Claro. Uma coisa é o meu filho cair e partir uma perna, outra coisa é a foto que ir ao chão ou queimar-se. É totalmente diferente. Porque é uma representação que me ajuda a manifestar o meu amor. Eu diria que, neste caso, é a mesma coisa que nós cristãos fazemos. Não adoramos imagens, veneramos. Então temos a mesma palavra que é venerar, no sentido que me recorda, que me faz a ligação ao eterno. Mas o único verdadeiro é o eterno. Cristo está nos céus, Nossa Senhora não é aquela imagem de Nossa Senhora que eu adoro. Venero enquanto que me recorda o que aqui aconteceu quando eu estou em Fátima e estamos no local onde apareceu Nossa Senhora. Aquela imagem pretende ser imagem do que ali aconteceu. Mas não é o que ali aconteceu. Não é a Nossa Senhora, não é aquela imagem que é Maria. Maria não é aquela imagem, Maria está no céu. A imagem acaba por ser então esta facilidade, esta ligação que eu pretendo com o verdadeiro, que é o eterno. Muito bem, seu padre. Mas agora só outra coisa. Sim. E depois também diz aqui, em relação ao sábado, que agora nós aplicamos ao domingo, diz algo muito bonito, não é? Porque nós, diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificares. Nós agora aplicamos o domingo, porque Cristo ressuscitou no domingo. Durante 6 dias trabalharás e levarás a cabo todas as tuas tarefas. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem os teus animais domésticos, nem os estrangeiros na tua cidade. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que ele contém, mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e consagrou o dia de sábado. Ou seja, o dia de agora que nós utilizamos como dia de domingo, porque para o cristão, Cristo ressuscitou no domingo, e então o dia do Senhor deixou de ser o sábado, mas passou a ser o domingo. Mas este espírito mantém-se. É o dia do Senhor. O dia, 6 dias eu posso trabalhar para mim, e um dia dedico ao Senhor. É que nós agora nem uma hora dedicamos ao Senhor. E depois dizemos que somos cristãos. O povo de Israel assumiu isto como sagrado. Era o mandamento do Senhor. Isto era para cumprir. Como todos os outros mandamentos. Honrarás teu pai e tua mãe. Não roubarás. Não cometerás adultério. Isto é para cumprir. Mas de qualquer maneira. Portanto, é este relativismo moral em que a Europa agora está a capitanear o mundo ocidental, infelizmente. E que nós cristãos também sucumbimos ante isto. E relativizamos tudo. porque o centro é eu, o meu interesse e o meu bem-estar. E esqueço-me que este é o caminho para que eu esteja, para que o meu bem-estar possa realizar e possa existir e possa ser feliz na terra. Porque o Senhor depois diz, tudo isto é para que sejas feliz na terra que o Senhor te vai dar. Que sejas feliz na tua vida, porque estás com Deus, porque Deus te, porque abraças o Senhor, porque reconheces o Senhor e te reconheces como filho de Deus e não como tu usurpando o lugar do Senhor. Pronto, então, assim, depois todos os mandamentos importantes, portanto, atualizando, quer dizer, dizendo a mesma coisa, mas, efetivamente, agora os primeiros cristãos começaram a celebrar no domingo, porque era o dia do Senhor, reuniam-se no domingo, no dia do domingo os que estavam reunidos de novo, e aqui passou que vem no Evangelho de São João, e a partir daqui sempre os cristãos se reuniram no domingo para celebrar a ressurreição do Senhor, para celebrar o abraço de Deus de que necessitamos para viver a vida com amor e com fé. Se nós depois nem fé, nem amor, nem nada, porquê? Porque e por isso nos conhecemos como sabe. Reconheço que a minha vida está fora desta perspectiva que Deus nos deixou já desde o Antigo Testamento. Muito bem, Sr. Padre, vamos então em seguida olhar para a segunda leitura, a primeira carta aos Coríntios. Cristo crucificado está no centro da pregação. É uma leitura muito pequena e que nos diz, e justamente isso diz, olha, os judeus pedem milagres, os gregos procuram sabedoria. Os milagres é muito esta coisa do sinal evidente que nos anuncia. Uhum. A sabedoria é o conhecimento grande da filosofia e da ciência e da tecnologia. Quanto a nós, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E hoje, a Igreja o que é que prega? Cristo crucificado. É Cristo que nasceu porque amou o homem, que nasceu pobre, que viveu no meio de nós, que nos anunciou a palavra de Deus, que nos disse, convertei-vos e acreditai na boa nova, mas que depois sofreu a paixão, foi maltratado, morreu na cruz e ressuscitou. Portanto, este Cristo crucificado é que é a imagem do amor de Deus que vence o pecado do mundo. É em Cristo crucificado que eu encontro o sentido para tudo, até para a dor e para o sofrimento e para o pecado. Porque o pecado foi abraçado por Deus e perdoado, para que haja vida nova. Portanto, o problema do cristão de hoje, e da Igreja, e dos padres, e dos leigos, que é nada de cruz, nada de sofrimento. Queremos a vida cómoda e boa. Então decidimos o que a Igreja deve dizer e o que é que pertence à fé ou não pertence à fé, retirando a cruz. Pois, retiras a cruz, retiras a salvação e não encontrarás a Cristo. Seu Padre, vamos então agora olhar para o Evangelho, segundo São João. Jesus expulsa os vendilhões do templo. Pronto, temos aqui também um episódio muito interessante da vida de Jesus, que é um sinal profético. E que nos faz pensar a todos. O templo era o local de culto por excelência. Era onde Deus habitava. Uhum. E todos os judeus tinham a obrigação de ir ao templo prestar culto. E na Páscoa todos tinham que ir ao templo fazer o seu culto. E o culto o que era? Era também uma coisa muito curiosa, não é? Era o culto ainda de onde se sacrificava o animal a Deus. E oferecia com os árabes, os muçulmanos continuam ainda com este sentido. Portanto, era o culto do Antigo Testamento, o antigo. Portanto, era ir a Deus, oferecer a Deus algo que eu tenho, algo que eu amo, oferecendo em sacrifício, manifestando nessa doação a Deus o meu amor para com o Senhor. E depois também implicava escutar a palavra, a leitura do Antigo Testamento, as leituras e as formas litúrgicas. E então o templo transformou-se no espaço, dizem que na Páscoa eram imolados 18 mil cordeiros. E o que é que depois acontecia? Eram queimados, pois a carne, a parte da carne era para o sacerdote, outro próprio também podia comer do sacrifício. Havia muitas normas. Sim. Mas o sentido era oferecer a Deus o animal imolando no altar. Aquilo era o mesmo, prestava culto, louvava ao Senhor, e depois todas as famílias iam com o cordeiro e tal, e faziam o seu culto, a sua festa, que se transformava depois também num banquete. O próprio Jesus, na ceia pascal, ele institui a sua última ceia num contexto de ceia pascal, que tinha tudo a ver com este uhum. ritualismo. E então o que é que acontece? As pessoas iam para o templo para oferecer os seus animais, as ofertas, mas depois transformou-se aquilo também num comércio. Porque uns queriam, não levavam, vinham longe, não levavam o animal, mas iam lá e compravam. Outros tinham moedas, mas tinham moedas romanas, tinham que trocar por moedas judias, porque as outras eram profanas. Então, de repente, o templo era um espaço de negócio. Os que eram mais pobres, em vez de oferecer o cordeiro, ofereciam um par de pombas, porque era a oferta dos pobres. Então, de repente, o templo era um espaço de negócio e de lucro. Depois eles pagavam uma taxa para estar lá a fazer, a ter a sua banca de coisa. Então, aquilo era uma feira, mas tudo para Deus, para oferecer. Voz de final era oculto ao Senhor. Mas, no meio, já tínhamos feito ali uma negociata humana. E então Jesus chegou lá e ficou indignado. E pegou numas cordas e destruiu tudo. E disse, não façais da casa do meu pai um lugar de comércio. E derrubou aquilo tudo. Então, um gesto profético em que diz que se eu quero amar a Deus, não me aproveito de Deus para fazer o meu negócio, nem defender o meu interesse, porque Deus é puro e a relação com Deus tem que ser de outro dinamismo. E então, é um gesto assim muito violento e que todos enfrentam, senhores. O que estás aqui a fazer? E ele enfrentou toda a gente. Quer dizer, foi também ter uma personalidade e uma autoridade muito. Muito forte. Muito forte, né? E depois ele disse: olha, devora-me o zelo pela tua casa. Sinal faz que posso fazer isto. Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Destruíste este templo, que era um templo majestoso. Ainda agora estão as ruínas do templo. O templo de Salomão. 46 anos a construir. Então, 46 anos a construir este templo e tu reficas em 3 dias. Mas conversa esta tarde. E depois os discípulos dizem: ah, depois recordaram-se que falava do templo verdadeiro, que é o seu corpo. O verdadeiro templo é o seu corpo. Não as pedras, não é? Não as pedras. E então lembravam-se. E na ressurreição descobriam que, efetivamente, o verdadeiro templo que Deus quer é o corpo. O corpo é que é o verdadeiro templo onde se louva a Deus. Já não é o culto exterior. Já não é o que eu lá vou fazer, se vou dar ou se não faço, se cumpro a norma ou não cumpro. Não. O verdadeiro templo é o meu corpo e é no meu corpo que eu louvo a Deus. E que foi o que Cristo quis fazer, obedecendo a Deus no seu corpo. Portanto, isto transforma o sentido da religião. E nós ainda estamos muito nesta mentalidade do Antigo Testamento, que é a igreja, que é o templo do Senhor, onde eu vou louvar. E tudo isso também está presente, Jesus também é o templo. Mas isso não substitui o verdadeiro templo, que é o corpo do Senhor. Quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e diz, e acreditaram na Escritura e na Palavra do Senhor. Então é o poder da ressurreição que me leva efetivamente a entender a Cristo e a aderir a Cristo e a acolher a novidade radical de Cristo, em que o que é importante é a verdade, é em verdade e espírito, é o que é verdade interior e profunda. Deus olha para o coração. Não é o exterior. E o templo, o corpo do cristão, é o verdadeiro templo onde eu adoro a Deus. Onde é que eu adoro a Deus? Ah, eu adoro a Deus quando vou a Fátima, quando vou... Não, adoro a Deus no meu corpo, naquilo que eu sou. É aí que eu me relaciono com Deus, tu a tu, pessoa a pessoa. E por isso, o cristão também sempre entendeu que o corpo é santo. É chamada santidade no batismo. Depois do sacramento do batismo, unge-se o corpo com o óleo do crisma. Porque o corpo é santo, consagrado a Deus. E por isso a importância de também cuidarmos bem dele, não é? Exatamente. Já falámos disso. Exatamente. Também. Cuidar do corpo. Em outros programas. Que é espaço, o espaço onde Deus habita. A confissão para quê? Que é? Para que o meu corpo seja santo. Seja habitado por Deus na pureza. Pelo menos da minha intencionalidade. Da retidão do meu coração. Porque para Deus, o que é melhor? Um corpo bonito e todo que merece um prémio e aplauso das pessoas, diz, ah, esta tem a beleza máxima. Um corpo meio defeituoso, é igual, para Deus um corpo é igual. O que importa é o corpo, a essência da pessoa que habita o seu corpo. E isso é que se oferece a Deus. Uma cor ou de outra, mais bonito, mais alto ou mais baixo, gordo ou mais baixo, para Deus é igual, não importa. É a beleza, o interior é que conta. Então nós somos também chamados a isto tudo. E depois, este evangelho conclui de uma maneira muito, muito, muito interessante. Diz assim, Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. E não precisava que lhe desse informações sobre ninguém. Ele bem sabia o que há no coração do homem. Portanto, Jesus não vai pelas aparências. Não vai por ele dizer que sou religioso, é que eu sou. Não é pelo, é pelo que eu sou. E o Senhor conhece o que há dentro. E o que há dentro é que é importante. É aí que eu posso transformar-me. E a vida, na verdade, que me liberta, que me faz livre para amar e que me possibilita viver com o coração desafogado, porque eu sei que sou uma pessoa que posso praticar o bem com todos, como Deus quer. Por isso Jesus também dizia, o meu elemento é escutar a palavra de Deus e fazer a sua vontade, o meu elemento é fazer a vontade de Deus. Portanto, eu diria que é a humanidade nova que a Quaresma nos apresenta, que é Cristo, dizia a segunda leitura, Cristo crucificado, mas que é este Senhor que vem renovar todas as coisas, renovar o culto e dizer-nos que o verdadeiro culto acontece no nosso corpo, não somos o templo do Senhor. E como dizíamos também no início, como seria bonito que as nossas crianças da catequese começassem a aprender-se desta importância da verdade que nos habita, que está em nós, que está em Deus, e ir à procura dela, porque é o caminho para sermos mais felizes, para vencer o mal que está neste mundo. E não deixarmos simplesmente que o pensamento comum que vem muito pelo interesse, pelo... Pronto, e é verdade, pois a ciência também, e felizmente, tudo se desenvolve, e a ciência é um dom também querido por Deus, mas chamado a ser em função do bem do homem. E, digamos assim, respeitando a natureza e aquilo que a obra de Deus, como Deus a criou. Porque Deus disse ao homem: crescei, multiplicai-vos e dominai a terra, pondo-a ao vosso serviço. Então, todos nós estamos nesse esforço. Mas o objetivo era a fraternidade. Fôssemos capazes de nos relacionar uns com os outros, como Jesus nos ensinou a rezar: Pai, que estás nos céus, mas Pai nosso, porque todos somos irmãos. É isso mesmo, é isso mesmo, Sr. Padre. Estamos a terminar hoje, então, um pouco mais tarde, o nosso programa. Também já começámos mais tarde. Sr. Padre, muito obrigada por ter estado connosco. Nós marcamos um novo encontro num próximo programa das nossas palavras de esperança. Desejo-lhe um bom dia, boas celebrações também para estes dias. Até ao próximo programa. Muito obrigado, e então, para todos também, este voto. Até diria mais, seja cristão ou seja cristão, tempo da Quaresma, olhemos a Cristo, que é uma referência histórica muito importante, e que aproveitemos também para olhar e procurar a verdade profunda que está em nós. É isso mesmo, Sr. Padre, muito obrigada. Nós voltamos num próximo programa. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 11 e ao domingo às 10. Um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.